Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Bonova em 100.2 ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje vamos continuar uma conversa que iniciámos há duas semanas e que não concluímos por falta de tempo. Vamos falar sobre o novo Papa Francisco. Para este debate contamos com a presença do Diácono Francisco da Unidade Pastoral, com a professora Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves, a quem desde já agradeço por terem aceitado este meu convite. Um cumprimento especial também para os nossos ouvintes. Vou colocar a primeira questão, e que é a seguinte: parece-lhes que o novo Papa conquistou o mundo, incluindo jornalistas, ou não? Pelas fotografias que se aparecem na televisão, acho que sim. Crianças, adultos, jornalistas, só dos padres, eu não sei qual é a reação. Não vi fotografias dos padres nem dos cardeais, mas eu espero que a Cúria Romana também esteja satisfeita. Pelo menos o Papa diz que a Cúria Romana é para o proteger e para o aconselhar. Portanto, acho que a Cúria Romana, quanto mais não seja, tem que dar razão ao Papa e está-lhe bastante afim. A comunicação social aprendeu, pelo menos, esta coisa que nós dizíamos há pouco. Quando no conclave entra um Papa, ele vai ser cardeal. É a comunicação social que normalmente vai adiantando nomes e fazendo, especulando sobre esta matéria, deve ter aprendido qualquer coisa nesse aspecto, porque desta vez, como se diz em gíria militar, o tiro saiu-lhes pela culatra. E eles devem ter aprendido, sobretudo, que este homem ensinou muito mais com os gestos primeiros com que apareceu à comunidade e ao mundo do que até com as palavras, porque o cumprimento simples e não protocolar do princípio, eu não ter posto todas aquelas vestes que lhe competiam para se apresentar como pontífice, tudo isto são lições sem palavras que a comunicação social deve ter aprendido. Depois, há alguns princípios que ele enunciou a partir daquilo que já tinha sido a vida dele. Nós sabemos que ele foi um homem e que teve uma vida simples, cresceu na austeridade e que ainda ultimamente estava, como dizíamos há pouco, quando já não estávamos no ar, passa a expressão, que ele cozinhava ainda no seu tempo de cardeal de Buenos Aires, de arcebispo de Buenos Aires, cozinhava para ele próprio, tudo esta, as lições que ele aprendeu do pai. Ele hoje refere muitas frases que o pai tinha como lições de vida. Quando ele foi no consistório em que saiu cardeal e via que todos os colegas dele estavam rodeados de comitivas numerosas e ele vinha sozinho, assim, simplesmente com um ou outro membro da sua família, lembrou-se de uma expressão do pai que dizia assim: quando estiveres a subir, cumprimenta todos aqueles que encontraste pelo caminho, porque tu, quando caíres, vais encontrar os mesmos. E, portanto, todas estas lições que ele teve ensinou muita gente, e eu acho que a começarem mesmo pela comunicação social. Falou do pai e falou da avó. Recorda-me que vi que ele disse que quem o ensinou a rezar foi a avó. É interessante, de facto, como os avós, todos os avós podem ter um papel extraordinário em relação aos filhos, em relação aos netos. Portanto, é pena que, de facto, muitas vezes as pessoas se demitam das suas obrigações. Francisco. Pois, eu acho que este Papa surpreende na postura dele, a forma dele comunicar ao mundo. É uma alegria nós sentirmos este movimento. Sente-se algo de novo. Na Igreja. E as suas raízes humildes, a sua experiência de vida, a forma como antes de quando pertencia à Companhia de Jesus, procurava fazer, passou por diversas experiências, tem uma biografia muito rica de experiências, e o nome, não é? O nome, tenho para mim que o nome do Papa é uma encíclica, a primeira encíclica dele, diz logo tudo aquilo que ele pensa, tudo aquilo que ele quer fazer para bem da Igreja. É um dom. Significa um programa de vida? É um programa de vida, tal e qual. Exatamente, é isso mesmo. Um autêntico programa de vida. Foi a comunicação social, de resto, tem, não obstante alguma comunicação social já ter levantado, lembro-me que logo no início levantou aquelas questões sobre se ele estaria ou não estaria, enfim, ligado a uma história menos positiva da Argentina, colagem à ditadura. Claro que também há gente a denegrir, porque nestes cargos é mesmo assim, mas que é um encanto ver a alegria do povo, ver a alegria de todos, pela forma simples com que ele se apresenta, pela forma discreta, humilde, renunciando ao Fausto, renunciando a uma certa cultura de separação. Eu penso que este Papa é o, como tenho dito tantas vezes, é o Papa certo para os tempos de agora que precisávamos. Francisco, pois ele neste momento está também em estado de graça, aquilo que acabava de referir, tanto que a comunicação social disse, pois, em relação ao Papa, pois nada disso é verdade. Agora o diabo está sempre muito ativo e depois tem as forças anticlericais que lhe fazem, portanto, a vontade e, portanto, vão levantando estas lebres. Neste momento ele está como que num estado de graça, porque, pronto, pelos gestos, pela forma, como se tem mostrado, coisas muito cativantes. Agora, claro, no dia, creio eu, que no dia em que ele continuar a dizer as verdades, que ele diz sem receio, aí certamente que vão passar a vê-lo com outros óculos. Estou-me a lembrar que Madre Teresa de Calcutá também era admirada, e com muita razão, por muita gente. Mas quando ela começou a falar do aborto e que as mães matarem os filhos, e que era um crime, que não haveria paz no mundo enquanto continuasse a haver aborto, a própria Madre Teresa de Calcutá, nessa altura, deixou, também perdeu o estado de graça. Portanto, nada me admira que também isso possa vir a acontecer com este Papa, porque realmente as verdades são para se dizer, e muita gente gosta de viver na mentira, e quando assim é, lá vem a calúnia, lá vem a mentira. Eu há poucos dias lia uma frase muito pequena em que dizia que Santa Teresinha dizia que o diabo estava muito ativo e que procurava de toda a forma denegrir. E ela referia-se à própria família dela, em que dizia que o facto de uma irmã de Santa Teresinha ter ido para um convento, que fazia com que o diabo se quisesse vingar na própria família. Portanto, por isso, temos que estar atentos que ele está sempre muito ativo e certamente que vai ter muitos aliados para denegrir, porque isto de facto não são facadas nos anticlericais. É pena porque, pronto, um dia todos veremos com toda a clareza como o caminho certo é este, e que fugir dele é uma pena, porque não há nada que chegue à eternidade. E a eternidade é para toda a vida. Nunca mais vai acabar. E a nossa vida aqui são poucos anos. São 50, são 60, são 70. Se poucos chegam aos 100. Não sei o que a doutora disse, mas pronto. Pronto, então vamos. Vou colocar mais uma questão. E que é a seguinte. A primeira homilia do Papa está ainda fresca. Falou de caminhar, de movimento, mas não de um caminhar qualquer. Não basta caminhar, não basta fazer obras, por grandes que sejam, porque podem ser vazias, não ser mais que ONGs. Ele dizia: gente boa, gente bem intencionada, mas vazia de sentido. Isto, creio eu, e os meus amigos vão se pronunciar, isto é profundo e exigente. Concordam ou não? Eu concordo, como disse há duas semanas, em que o Papa falava da mundanidade espiritual. E eu acho que as pessoas que o vão criticar, e vão criticar de certeza absoluta, eu não posso esquecer que a primeira missa foi a missa, aliás, do Papa Bento XVI nas exéquias de João Paulo II, que eu acho que foi uma beleza da homilia, e, no entanto, eu ouvi pessoas a criticá-lo, dizendo que aquilo tinha sido uma baboseira. Portanto, nós sabemos que isso vai acontecer. Ai de ti quando todos disserem bem de ti, não é assim, Sra. Doutora? Por outro lado, sem dúvida. E por outro lado, nós sabemos que a Igreja Católica é realmente a Igreja que abre a boca, que se profere e põe os pontos nos is quando é preciso, e por isso ela tem que ser abafada e tem inimigos. Portanto, sobre esse aspecto, acho que o Papa está com certeza consciente. Aliás, ele quando fala da fidelidade, ele acha que a fidelidade é uma mudança, é um crescimento. Eu não duvido que ele é um homem fiel, e por isso realmente o pontificado dele vai ser um florescimento para a Igreja. São as florzinhas de São Francisco, não é? Também vai haver um florescimento. E até a época em que ele foi feito Papa, no dia 13, eu não sou supersticiosa com o dia 13, pelo contrário, acho o dia 13 sempre um dia muito bonito. Estamos em plena quaresma, a Páscoa vai ser com ele. Tudo isto acho que são sinais de Deus para esse florescimento. Ainda ontem, o Dom Jorge Ortiga, se não me engano, dizia em sua homilia que a Igreja tem os seus inimigos lá fora muito bem organizados. Há instituições mesmo apostadas em demoli-la. Portanto, o primeiro alvo a bater tem que ser o Papa. Nós sabemos que o antecessor deste, Bento XVI, qual foi o esforço que se fez para ligá-lo ao nazismo. É provável que também este tenha surgido alguém que o ligue à ditadura do seu país, no seu tempo. Mas, assim como os esforços de ligar Bento XVI ao nazismo queiram por terra, estes têm mesmo destino também, porque, como é que se diz, embatem num muro muito forte, que é o muro da verdade, é o muro da razão, é o muro da oração, é o muro de tudo isto que se faz para que tenhamos um Papa que seja mesmo obra do Espírito Santo, a sua eleição. Aliás, do que estava agora a dizer, lembra-me, eu penso que é o César das Neves que faz nesse artigo que há duas semanas o Sr. Melo referiu, que ele invoca o Pio XII, contudo, quanto os do contra disseram dele por causa do apoio, não apoio aos judeus que o Hitler condenou, e que ele dizia, quando hoje está mais que provado, que Pio XII é 10 vezes mais dinâmico do que o Aristides. E então fala-se do Aristides e não se fala do Pio XII. Em todos os tempos. Eu acho que o Papa deve estar consciente disso, e portanto, e até quando ele diz que a glória está no Cristo, a nossa glória está no Cristo crucificado, ele deve estar a pensar nos problemas que vai enfrentar, mas isso para ele não vai afetar, ele vai para a frente, ele sabe que Cristo está com ele. Francisco, a questão, eu vou reduzi-la um bocadinho mais para si. Pronto, como diácono e futuro sacerdote, portanto, o Papa dizia: não basta caminhar, não basta fazer obras, por grandes que sejam, porque podem ser vazias, não ser mais que ONGs. Quer dizer, isto é um perigo, até para a parte clerical. Quer dizer, eu acho que os sacerdotes têm que pôr os olhos nisto. Há coisas que eu penso que os leigos podem fazer, portanto, enfim, debaixo da autoridade do sacerdote. mas eu penso que o padre, até porque são poucos, nos pode andar a perder com estes IPs. Eu penso que tem que delegar, tem que entregar essa missão a quem a pode fazer, já que os leigos não podem fazer aquilo que o sacerdote faz, e que faz muita coisa, mas nomeadamente a Eucaristia, as confissões. Pronto, gostava da sua opinião acerca disto. O Papa, na homilia que teve logo no dia seguinte à eleição de Papa, naquela quinta-feira, depois de ter sido eleito, à tarde, uma missa, não podemos esquecer que habitualmente é de manhã, mas ele de manhã quis reservar o tempo para visitar Nossa Senhora. E portanto, e pagar a conta do hotel onde ele estava, ou da casa onde ele estava, uma casa onde ele estava, e saiu assim com toda a simplicidade e arrumar as suas próprias coisas. E depois fez-nos aquela, brindou-nos com aquela belíssima homilia que ele fez de improviso, não é? Aqui há estilos completamente diferentes. Eu não, comparando, não pode comparar, porque é o que volto a referir isto, que é, penso que é a chave interpretativa. Temos o Papa que precisamos. É interessante que só para termos uma ideia, na homilia do Papa Bento XVI em 2005, esta mesma missa, com que termina, é nesta missa que termina o conclave, propriamente dito. O conclave não termina com a eleição do Sumo Pontífice, termina com esta missa com os cardeais. E que foi celebrada às 10 da manhã do dia 20 de abril de 2005, e o Papa Bento XVI trazia uma homilia extensa, escrita em latim. Em latim. Ou seja, era aquela coisa de Bento XVI, uma inteligência suma. Aquele homem sabe tudo. É uma enciclopédia viva. E portanto, numa noite, preparar uma homilia tão extensa, tão rica, tão densa teologicamente, cheia de, por estes dias fui recuperá-la, tão cheia de citações e em latim, precisávamos daquilo. A Igreja precisava, porque precisava naquela altura e neste pontificado luminoso, como diz o cardeal Saldanha, de 8 anos, precisávamos de credibilizar a Igreja com uma estrutura que nos diz que a fé é razoável. Porque nunca, como nos nossos tempos, veio esta tendência de considerar a fé como algo irracional, que só os burrinhos é que acreditam, porque quem é minimamente iluminado, adulto, maduro, consciente, não precisa da fé para coisíssima nenhuma. E precisávamos do pontificado Bento XVI. E agora precisamos deste pontificado assim. O Papa faz uma homilia espontânea, fala do seu coração, numa simplicidade imensa e numa inteligibilidade completa. Isto é que é, penso eu, um dos grandes dons que Deus nos deu através do Papa Francisco. Faz lembrar aqueles papas que tivemos antes, na primeira metade do século XX, Pio XII, por aí. O que é que eu quero dizer com isto? Só mais recentemente, nesta história moderna, é que começou a ser claro que a linguagem pontifícia há de ser uma linguagem hermética, fechada, complexa, não chega a todo lado. Quer dizer, a verdade é esta. A gente põe-se a ler nós que temos alguma cultura teológica, conseguimos acompanhar. Mas a grande maioria das pessoas nem sempre é fácil acompanhar a linguagem hermética, fechada, com teologicamente densa, cheia de citações, dos papas recentes. E agora temos este Papa que fala como nós pegámos numa homilia de Pio XII, dos papas da primeira metade do século XX, eles tinham essa preocupação, quer dizer, as encíclicas, sim, coisas, mas a homilia, o sermão ao povo, uma coisa que chegasse. E este Papa está a aplicar esta forma, que eu acho que é urgente. Ele é audível, consegue-se entender. Então aquela homilia, ele demorou 7 minutos, mas disse tudo. Naquela homilia com os cardeais, 7 minutos disse tudo. Tinha preparado ao Francisco. Se ele não tivesse preparado, ficava 20 minutos. Preparado, com certeza. Exatamente. É a mesma coisa. Quando eu não preparo homilias, demoram sempre 20 minutos. Quando eu as preparo, demoram 10. E digo mais, em 10 do que enfim, isso é totalmente verdade. Mas quer dizer, ele em 7 minutos, aquele homem, disse tudo com uma beleza, com um entusiasmo, que a gente se via que aquilo vinha diretamente do fundo da alma. Este movimento, as leituras de hoje convidam-nos ao movimento. Caminhar, edificar, confessar. E este movimento, um movimento ascendente. Ao ponto de que a Igreja, sim, precisa de continuar a caminhar, a par com o mundo, precisa de caminhar com o Cristo envolvido na história, para poder fazer caminho com o mundo, precisa de edificar-se, crescer como comunidade de discípulos, precisa de edificar-se como comunidade fraterna, mas a chave da coroa, a chave da abóbada sem o qual o edifício ruiria, a confissão de Jesus Cristo crucificado. Quer dizer, não basta esta ligação ao mundo, não basta simplesmente agradar ao mundo, caminhar com o mundo, não basta simplesmente edificar a Igreja como se uma instituição humana se tratasse, se não tiver esta chave da abóbada, esta pedra angular sem o qual o edifício rui por todos os lados, que é a confissão de Cristo crucificado, este escândalo da cruz, do amor que se faz carne e se deixa crucificar e que por isso manifesta a misericórdia divina. Eu estou convencido que a grande chave para este pontificado, a par com a simplicidade e a pobreza pessoal do Papa Francisco, a grande chave para este pontificado é a misericórdia. Não nos podemos esquecer que a primeira homilia dele e o primeiro Ângelus falou muitíssimo da misericórdia. E o lema episcopal dele, que a esta altura não estou em condições de saber se mantém ou não, mas penso que sim, como o lema papal, é Misericordia atque elegendo. Quando se inspira-se naquela passagem do Evangelho de São Mateus, na vocação de Mateus, que diz que Jesus olhou com misericórdia para Mateus e escolheu. E por isso eu estou convencido que a misericórdia também será a chave de interpretação para este texto. Misericórdia que se manifesta no estandarte da cruz e que se vive na opção pelos mais pobres, por aqueles que estão crucificados neste mundo. Toma uns passos, caminhos diversos, nem sempre benditos, nem sempre perversos. Escolha ao acaso o caminho a seguir, não corro por nada, não sou de fugir. E o tempo inventa e desfaz promessas em relos, rituais, e oculta o sentido dos sinais. Voam aves no ar do amanhecer, é a hora de tudo acontecer. Cantam-se as melodias de Estamos com as conversas em rede através da Rádio Manova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19, ou através também da Rádio Bonova.com. Neste momento conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral, com a Doutora Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Estamos a falar do novo Papa Francisco. Vou colocar mais uma questão, e que é a seguinte. Qual será a grande prioridade para este pontificado? Ah, eu acho que isto é muito difícil de responder. Passa a palavra ao diácono. Então vá, vamos. Oh, professor, passo para o diácono ou passo para si? Eu só tenho uma coisa para dizer sobre isso, pequena, é que quando nós especulamos muito sobre estas coisas, esquecemos-nos que quem está por trás de tudo isto é o Espírito Santo. Eu tive contactos com um bispo em Moçambique, Dom Francisco Nunes Teixeira, infelizmente já falecido, que participou, pelo menos em alguns trabalhos do Concílio Vaticano II. E ele dizia-me isto: olha, nós às vezes víamos os cardeais, todos, sei lá, nenhum sabia o para onde havia de pegar na ponta do fio da meada para desenvolver as coisas. Víamos as coisas tão de pernas para o ar que dizíamos, meu Deus, onde é que isto vai parar? De repente, tudo se compunha, tudo encontrava equilíbrio, tudo seguia o rumo certo. E ele dizia assim, o Espírito Santo lá tem a sua hora e está com os cordelinhos na mão e nós somos os executores daquilo que ele manda. Se nós nos esquecermos disso, esquecemos-nos de tudo. Este Papa já deu esse exemplo, e ouvimos há pouco quando a Igreja precisou que alguém dissesse ao mundo que a fé não é só para os sem razão, não é só para os demoníacos mentais e coisas parecidas, e apareceu um Papa com uma homilia que era de uma profundidade e não dita, portanto era necessário que fosse assim. O Espírito Santo está por trás de tudo isto. A fé não é só para os sem razão, e a fé, eu creio que ela precisa ser aumentada. Eu tirei aqui a palavra ao Francisco, mas já lhe a volto a dar. Há 15 dias nós dissemos que a religião católica é a maior religião do mundo. Portanto, 1,2 bilhão. Não há outra com tantas pessoas. Agora, o que é que nós precisamos? Se é a maior religião, claro, precisamos sempre de crescer. Mas, independentemente de nós crescermos em número, temos que crescer em fé. E eu penso que o grande problema é este. É porque neste 1,2 bilhão de católicos, pronto, há tanto indiferente, há tanto que é católico, pronto. Pronto, é católico de nome, infelizmente. E o que é necessário é transformar os católicos de nome em católicos na realidade. E se os católicos na realidade se transformarem, e eu penso que este é o grande... Para mim, esta é a grande prioridade, porque nós há pouco falávamos e dizíamos, porque é que os jornalistas levantam questões? Pronto, levantam questões porque estão dentro de um campo que não conhecem, eles conhecem muitos outros, mas no aspecto religioso a maioria não sabe nada. Então faz perguntas que nós até não rimos. Por isso, o que é necessário? É, de facto, pronto, dar muita formação às pessoas para que elas cresçam espiritualmente. O que é que nós vemos? A cultura cresce, graças a Deus, e cresce muito, e é a vontade de Deus. Crescei, multiplicai-vos, portanto, Deus deixou o mundo incompleto, e o que Deus quer é que, de facto, este mundo melhore, e que a gente o melhore. Agora, no aspecto espiritual... Portanto, há de facto aquela indiferença. Faço aquilo que mais me agrada, concordo com uma coisa, mas não concordo com outra. E eu penso que o importante era de facto que as pessoas aprofundassem, todas elas, não sei, e que aprofundando Eu penso que estes problemas que há pouco nós falávamos dos casamentos homos ou dos abortos ou das eutanásias ou daquelas pessoas que falam das mulheres em irem para o sacerdócio ou que falam nos padres que portanto, que se casam, mas quer dizer, deixem os padres à vontade, porque os padres, o bom padre não se quer casar, portanto, porque é que o leigo está a meter um campo que de facto não lhe diz nada, não é? Portanto, eu penso que esta seria, é meu ver, mas quem sou eu? Eu penso que a grande prioridade da Igreja passa, de facto, por aprofundarmos todos muito mais a nossa fé. E se aprofundarmos, tudo vai correr bem. Soutora, o que é que acha? Eu há bocado passei a palavra ao diácono, mas já agora aproveito a termos agido. Eu penso que a grande centralidade, e talvez eu não estou dentro da cabeça do Papa, portanto, mas o que ele vai pretender é que a grande centralidade seja em Cristo. Isso foi revelado bastante, a meu ver, na missa que ele fez no fim de conclave com os cardeais, em que ele dizia textualmente: quando caminhamos sem cruz, edificamos sem cruz e confessamos um Cristo sem cruz, não somos discípulos do Senhor, somos mundanos, somos bispos, padres, cardeais, papas, mas não somos discípulos do Senhor. Portanto, eu acho que a centralidade está aqui na cruz de Cristo. E eu, pessoalmente, acho que numa época em que nós vivemos, em que o individualismo é mais do comum, em que as pessoas procuram aquilo que dá prazer, ao falar-se da cruz, isto é uma aberração, e eu tenho a confessar que, inclusive, houve uma altura da minha vida em que eu não gostava, rezava, mas não gostava, de rezar os mistérios dolorosos, porque para mim impressionava-me, ainda me impressiona, tremendamente toda a paixão de Jesus Cristo. Inclusive, em Sexta-feira Santa, eu sinto o peso, fisicamente, eu sinto o peso da paixão de Cristo. Isso é um bem. É um bem, mas quer dizer, isto levava-me, como digo, gostava imenso de rezar à segunda, à quarta, à quinta, ao sábado e ao domingo, e à terça e à sexta, não gostava muito de rezar os mistérios. Hoje em dia rezo o rosário, portanto, é todos os dias que os rezo. Mas descobri que realmente a cruz, por trás da cruz está a misericórdia de Deus, não a misericórdia de lamechas, mas realmente um amor infinito, e esse amor infinito convida-me a dar uma resposta. E portanto eu penso que esta centralidade em Cristo e na misericórdia de Deus, aliás o diácono há bocado falava da misericórdia de Deus, estes dois polos são os polos essenciais. Para mim, se eu estivesse dentro do Papa Francisco, acho que eram os dois polos que o vão governar na sua direção da Igreja. Eu ainda vou defender aqui um pouco, mais um pouco, a minha dama, antes de passar ali ao Francisco, para dizer o seguinte: há 50 anos o que é que acontecia? As pessoas iam à missa, mas íamos à missa por tradição. Os nossos pais já iam e os nossos pais nos encaminhavam, mas pronto, as missas até eram em latim, portanto. E o que acontece hoje? Hoje não. Portanto, há muita gente, infelizmente ainda não são muitos, comparativamente com o número de cristãos, de católicos, mas pronto, que vão à missa porque sabem o que é a missa. E há muitos católicos, portanto, que sabem que ao longo do dia podem dialogar com Deus. Ele está-nos sempre a ouvir e podemos fazer do nosso dia um diálogo com Deus. Quer dizer, isto há 50 anos, um leigo falar desta forma, quer dizer, isto era impensável. Agora, o que eu penso, mas isto são minorias, e o que eu penso é que o importante é transformar estas minorias em maiorias. E quando houver, de facto, uma maioria de católicos que entendam este tipo de linguagem, quer dizer, isto é fácil. É fácil, e é fácil dizer ao vizinho: olha, que tu estás errado por isto e por aquilo. E hoje, o que é que acontece? Nós hoje calamos-nos, e se nos vierem, de facto, determinadas religiões ou seitas ter connosco, se calhar fechamos-lhe a porta, não falamos com eles, exatamente porque não estamos à vontade para rebater. Quando todo o Evangelho está em contradição com que determinadas seitas nos trazem. Quer dizer, é tão fácil rebatê-las, não é? Quer dizer, mas para isso nós temos que aprofundar. Mas pronto, eu tenho que dar a palavra a Francisco. Eu estou a dizer uma coisa muito pequenina aqui, porque se esquecermos isto, acho que deixamos um elemento muito importante de fora. É que a formação das pessoas, a formação cristã, a catequização, a formação a partir da família, por sobretudo, principalmente isto, a formação da família, se se deixar de lado, muita gente, a juventude foge para isto, para aquilo, e depois, como é? Era só esta questão que eu deixaria assim um bocadinho no ar, a formação da família. Muito bem. Eu, se bem me recordo, que tanta conversa derivou, se o meu Alzheimer me permite, eu acho que estávamos a falar sobre aquilo que era o papel do Papa, o que é que se esperava de a prioridade do pontificado. Necessário agora fazer para o Papa. Bem, eu, de facto, a questão é esta. Quando eu apraz-me citar, há 15 dias eu citei aqui precisamente, apraz-me citar o Cardeal Sodano, que quando na missa para a eleição do Sumo Pontífice dizia que vai ser escolhido, ou deverá ser escolhido, aquele que entre nós mais amar a Nosso Senhor, porque o Evangelho era aquele: Pedro, tu amas-me mais do que estes, apascenta, confirma os meus irmãos. Ora, esta é a missão do Papa. O Ministério Petrino é confirmar a fé dos irmãos. E, portanto, a grande expectativa que eu tenho em relação ao Papa Francisco é que ele me confirme na fé. Ou seja, que ele vá à frente, que ele me oriente com o seu cajado de pastor, que é universal da Igreja, indique o caminho da Igreja, cheio do Espírito Santo, aponte pastagens novas que nós ainda não conhecemos para podermos aprofundar a nossa fé. Espero que ele tenha força suficiente e reza ao Espírito de Deus que o encha, para que com o seu cajado afaste os lobos que querem atacar o rebanho, a grei do Senhor. É isso que eu espero, que ele confirme a minha fé. Claro que há um conjunto de dossiês, de matérias, que aguardam ampla reforma. Se calhar a cúria precisa de ser reformada, simplificada, mudada em tantas coisas. Se calhar o diálogo ecuménico precisa dar passos mais determinados e decididos. Porventura, o serviço da caridade na Igreja precisa de ser visto de uma forma diferente. Sei lá, tantas coisas. Com certeza, ou já não no domínio das hipóteses, mas no domínio das certezas, que a nossa velha Europa, cansada de acreditar, precisa de levar toneladas de entusiasmo. Com certeza que a nossa velha Europa, refastelada, diríamos assim, na fé, precisa de acordar desta letargia, deste sono em que está, e ter um dinamismo missionário. E por isso este Papa do fim do mundo, como ele próprio quis dizer na Urbi et Orbi, na primeira mensagem, trará à nossa Igreja Europeia um entusiasmo diferente, um vigor que poderá criar aqui um impulso missionário na nossa Europa, que urge. Com certeza que este Papa, atendendo à sua experiência pastoral num contexto tão diverso como é aquele da América Latina, em que os desafios à Igreja são tantos e tão vastos, trará um horizonte universal ao seu pontificado, que se calhar até agora não tínhamos sentido tanta a necessidade de ter esse horizonte universal, uma vez que tínhamos papas europeus. Parece que, como tenho colegas fora do estrangeiros, na América Latina concretamente, que me dizem: bem, às vezes aqui o que chega parece, é entendido por nós, isto é da Europa, o Papa está a falar para lá, o Papa está a falar para lá, isto não é para nós, porque nós aqui de entusiasmo temos nós, força viva temos nós, os nossos problemas não são esses, os nossos problemas são as seitas, os nossos problemas é o diálogo com outras religiosidades, não é o diálogo com o ateísmo, que aqui não há, praticamente, não é? Ou seja, se calhar, não é? Ou com toda a certeza, é preciso este entusiasmo de quem vem de fora. Eu acho que é bonito. Nós vamos para lá à fé, há 500 anos atrás. E agora a reconstrução da nossa Igreja Europeia está dependente de um homem que bebeu a fé que levámos para lá e que agora nos traz com vigor. E eu acho que esta dimensão universal da catolicidade, expressa de forma iminente neste Papa, que é pastor universal e ainda por cima tem um horizonte universal, nos fará a todos muito bem. Mas a grande expectativa é esta: que este Papa, pela sua profundidade, que já vimos que tem, pela sua imensa espiritualidade que já vimos que tem, pelo seu imenso amor a Jesus e a Maria que já vimos que tem, confirme a nossa Igreja na fé. Aponte caminhos novos, com o seu báculo afaste todos aqueles que querem nos arrebatar do rebanho do Senhor e nos conduza às pastagens verdejantes. Eu sou um pronome pessoal, sou a primeira pessoa do sujeito singular. Ele é um pronome igualmente pessoal e quero que eu me junte a ele numa relação plural. Mas onde está o meu substantivo? E que verbos posso ambicionar? Chama-me nomes, maus adjetivos, se é para pior eu não vou mudar. Sou um pronome, pronome pessoal, sou a primeira pessoa do sujeito singular. Ele é um pronome igualmente pessoal e quer que eu me junte a ele numa relação plural. Mas eu não sou artigo indefinido, nem um coletivo, nem um numeral. Eu tenho nome e para mim exijo mais concordância gramatical. E não viver em voz passiva. Somos sujeitos, queremos verbos, bons complementos diretos. Queremos frases afirmativas e emoções superlativas. Somos sujeitos, queremos verbos, bons complementos diretos. Queremos frases afirmativas e emoções superlativas. Eu sou pronome, pronome pessoal, sou a primeira pessoa do sujeito singular. Ele é pronome igualmente pessoal e quer que eu me junte a ele numa relação plural. Eu sou pronome, pronome pessoal, sou a primeira pessoa do sujeito singular. Ele é pronome igualmente pessoal e quer que eu me junte a ele. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ou através da radioboanova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral, com o Sr. Dr. Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Temos estado a falar do novo Papa Francisco. Vamos continuar. Entretanto, eu vou fazer aqui um apelo aos nossos ouvintes, e que é o seguinte, um apelo solidário. Estamos em período de apresentação da declaração de IRS. O Estado, há vários anos, que do valor que pagamos, 0,5% pode, de facto, ser encaminhado para algumas instituições, para algumas IPs. Se nós não colocarmos aquela cruzinha, ele vai tudo para o Estado. Portanto, colocando aquela cruzinha, podemos beneficiar uma determinada IPS que a gente entenda, desde que essa IPS, desde que essa instituição tenha tratado dessa autorização. Nem todas as IPS estão autorizadas a receber este benefício. Eu próprio, durante alguns anos, andei a colocar a cruzinha para uma IPS que pensei que tinha tratado dessa documentação e, por lapso deles, não tinham tratado. Quer dizer, eles estavam convencidos que sim, mas não tinham tratado dessa legalização. E sem tratarem da legalização, não é possível beneficiar desse 0,5%. Por isso, lhe digo, uma vez que não lhe vai custar mais o IRS, seja solidário, dê esse 0,5% sem pagar mais. Muitos poucos fazem muito. Dê a quem quiser, mas não deixe de dar. Dou como exemplo o seguinte: a Fundação Aurélio Amar Diniz, com os donativos do IRS do ano anterior, comprou cerca de 2 dúzias de aparelhos que permitem dar mais qualidade aos doentes. neste momento e neste mundo não há certezas. Está tudo na mão do Criador. De um momento para o outro, podemos ser nós a beneficiar desses bens que agora damos sem nos custar mais nada. Vou então continuar e vou colocar aqui uma questão que neste momento vou deixar a sua doutora Teresa, que está aqui à minha esquerda, de parte, e vou-me dirigir aqui ao Francisco, que me fica à minha direita, que está mais do meu jeito, está mais do meu lado. Ó Francisco, coloco aqui a questão, porque eu não consegui entender muito bem isto. Melhor, não sei se entendi, se não entendi, mas pronto, preciso de um esclarecimento. O atual Papa diz que o grande perigo em relação aos leigos, que é a tentação de clericalizá-los. Eu até posso citar: nós, os padres, tendemos a clericalizar os leigos. Não nos damos conta, mas é como contagiá-los com o nosso estilo. E os leigos, não todos, mas muitos, nos pedem de joelhos para clericalizá-los, porque é mais cómodo ser coroinha do que ser protagonista de um caminho leigo. Não podemos cair nesta armadilha, é uma cumplicidade pecadora. Nem clericalizar, nem pedir para ser clericalizado. O leigo é leigo e tem que viver como leigo, com a força do batismo que o habilita para ser fermento do amor de Deus na própria sociedade, para criar e semear esperança, para proclamar a fé, não de cima de um púlpito, mas a partir da vida quotidiana. Francisco, eu já li aqui, se calhar, demasiado, mas peço-lhe aqui um comentário. O Santo Padre diz que os padres têm vontade, se calhar até sem se aperceberem, de clericalizarem os leigos. E os leigos sentem vontade de serem clericalizados. Isto não é novo deste Papa, porque eu recordo-me que já João Paulo II falava deste perigo. Não sei se calhar também não está a ver, não é? Porque parece-me que isto passa assim. Pronto, vamos na. Vai-se nesta onda, não é? Portanto, isto faz-se até sem as pessoas talvez se aperceberem. Mas quer dizer, cada um tem que seguir o seu caminho. O que lhe parece? Bem, nós devemos ao Concílio Vaticano II o recuperar da identidade e da missão dos leigos na Igreja. E o decreto sobre os leigos e a sua ação, a sua missão na Igreja, indica-nos que o apostolado dos leigos não é uma espécie derivada de um apostolado que pertence aos apóstolos de Cristo, à hierarquia, e os leigos participariam dessa forma daquele que é o apostolado da hierarquia. O Concílio Vaticano II esclareceu que o apostolado dos leigos não é participação do apostolado da hierarquia. Os leigos têm uma missão própria, uma identidade e uma missão própria na Igreja. De onde é que deriva essa identidade e missão própria? Deriva do sacramento do batismo. Incorporados em Cristo no batismo, diz-nos a Lumen Gentium, quando fala dos leigos, número 33, número 34, incorporados em Cristo no batismo, eles exercem, a seu modo e no seu âmbito, o munus de santificar, são sacerdotes, o munus de anunciar, são profetas, o munus de servir, são reis. Sacerdote, profeta e rei. Aquilo que o sacerdote diz no batismo quando faz a unção crismal pós-batismo. E, portanto, nesses números 33, 34, 35 da Lumen Gentium esclarece essa questão. Não há uma participação do apostolado dos bispos e sacerdotes, diáconos da hierarquia. Os leigos têm o direito e o dever de serem protagonistas da missão, por ter uma identidade própria que lhe convém do batismo. A tentação, a verdade é esta, é nós fazermos aqui, e na Igreja temos muito isto. Falou de uma dimensão, até acrescentaria uma outra. Clericalizar os leigos e secularizar os sacerdotes. Sim, sim, sim. Esta é a tentação. E então anda tudo trocado. Portanto, tudo trocado. Temos o sacerdote que tem vergonha de fazer coisas de sacerdote e temos o leigo que tem vergonha de fazer coisas de leigo. Temos o sacerdote que fora da igreja não sente-se desconfortável e temos o leigo que fora da igreja sente-se desconfortável. Temos o sacerdote que prefere ser um leigo fora da igreja e temos um leigo que adora vestir uma túnica e fazer alguma coisa que o distinga na própria celebração litúrgica dentro dela. Ou seja, está tudo trocado, está mal. Está mal. Claro que tem que haver corresponsabilidade, claro que tem que haver apoio, claro que tem que haver, não sei o que ia dizer, vamos acabar com... Não, não é nada disso. É uma questão de fundo, de espírito. É uma questão de espírito, não é? O leigo tem que entender que o seu campo de missão é o mundo. Como é que diz-nos o concílio, no número 34 da Lumen Gentium, quando fala sobre o papel dos leigos, como é que diz-nos, ensina-nos o concílio que o leigo é sacerdote? O leigo é sacerdote quando, através das realidades temporais, santifica o mundo. Como é que o concílio diz que o leigo é profeta e tem essa missão de anunciador? Quando, através das realidades, nas realidades temporais, na família, no trabalho, nas pessoas com quem se cruza, procura criar o anúncio, condições para o anúncio da palavra de Deus. Como é que o leigo é rei? Quando procura servir, dar a vida, através de ações de caridade. Ou seja, olhem como diz aquele painel que está no Carmelo de Coimbra, que foi lá posto quando a irmã Lúcia faleceu, salvo erro. Para mim, é uma frase da irmã Lúcia, para mim o mundo é caminho para Deus. Eu acho que esta pode ser a divisa de um leigo. O mundo é caminho para Deus, para o leigo. Ele santifica-se através da realidade em que está inserido. Esta tentação de querer clericalizar é perversa. Porque procura com que, precisamente, pensando que estamos a promover o laicado, nós estamos a reduzir-lhe a sua força de fermento no meio da massa. Pensando que lhe estamos a dar um protagonismo, um grande privilégio, o que nós estamos a fazer é descapitalizar o leigo no seu poder que tem, muito maior que qualquer sacerdote, qualquer membro do clero, no meio da sua realidade ser fermento no meio da massa. E, portanto, há que rever essa questão de identidade, né? Do leigo e do próprio clero, não é? Volta à questão. Também a tentação é fazer com que o clero depois procure ter uma vida o mais laical possível. Eu penso que na identidade das coisas, na harmonia das coisas, está a comunhão da Igreja. Ninguém é mais do que ninguém. Somos todos filhos de Deus, corpos, membros do corpo de Cristo, e a mão não pode dizer não preciso do olho, nem o, como diz São Paulo, e portanto o que temos que fazer é procurar crescer nesta dimensão de comunhão na Igreja. Até porque estamos no ano da evangelização e é necessário que de facto os leigos despertem para que se aprofunde cada vez mais a doutrina de Cristo. Sem pintura, lá no morro, barracão e bangalô. Lá não existe felicidade de arranha-céu, pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. A prece, Ave Maria, e o morro inteiro no fim do dia reza uma prece. do dia reza uma prece. Meus amigos, o tempo chegou ao fim. Eu quero-lhes agradecer por terem estado aqui este bocadinho comigo. Foi para mim, creiam que um prazer, mas vamos ficar por aqui porque não há mais tempo. Se alguém quiser aproveitar, não mais que um minuto. Só convidar a oração. Eu acho que o Papa foi aquilo que mais suplicou desde o primeiro dia. Inclinou-se perante a multidão, como um mendigo, ele que é Francisco, pediu-nos o favor da oração. Na primeira mensagem do Twitter aos mais novos, pediu oração. Portanto, eu ia incentivar isto. Quer dizer, este Papa tem uma missão imensa e nós temos que ser a retaguarda do Papa Francisco, rezando, oferecendo os nossos sacrifícios, amando de coração, para ele conduzir a Igreja pelos caminhos da eternidade. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.